Daí quando eu estava saindo da sala, ele falou, continue rezando para esse teu Deus, que foi um milagre realmente que aconteceu na minha vida. E até por sinal, depois, voltando, peguei os resultados de todos os exames que eu fiz, deu mesmo, deu um nódulo negativo, já fiz a cirurgia, já estou recuperada, agora estou só fazendo os exames de rotina, as consultas de rotina. Tenho muito que agradecer a Deus também. Agradeço todas as pessoas que rezaram por mim. Amém, filha. Tem muito que louvar a Deus. E eu acredito nesse Deus que tudo pode, viu? Esse Deus do impossível. Não é por acaso que nós estamos em plena novena de Santa Rita de Cássia. Quem me acompanha no outro programa de rádio, me acompanha também pela televisão todo dia, oração. Santa Rita de Cássia, que é a santa das causas impossíveis. Por quê? Não é porque ela é das causas impossíveis, porque Deus é o Deus que tudo pode. Vamos juntos? Bíblia aberta, cartilha de oração. Proclamai o Evangelho a toda, proclamai o Evangelho a toda criatura, principalmente nessa semana, onde estamos pedindo unção do Espírito Santo, derramamento do Espírito, Pentecostes chega. Proclamai o Evangelho a toda. E o texto de hoje, João 17, 1-11. João 17, 1 a 11. Assim Jesus falou, e elevando os olhos ao céu disse, Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho para que teu filho te glorifique, assim como este deste a ele poder sobre todos, a fim de que dê vida eterna a todos o que lhe destes. Esta é a vida eterna, que conheçam a ti o Deus único e verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes de o mundo existir. Manifestei teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eles eram teus e tu os destes a mim. Reconheceram que eu saí de junto de ti e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles. Eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto que nós ouvimos, João 17, esse evangelho que eu acabei de ler, faz parte da oração de Jesus, a oração sacerdotal. E esse texto expressa a consciência que Jesus tem de ter cumprido a sua missão, estando próximo da morte. Esse texto parece ser uma prestação de conta ao Pai, não parece? Jesus tem consciência que não procurou a forma mais fácil, o caminho mais fácil. Ele foi fiel. E sendo fiel, ele se preocupa. E faz uma oração. Jesus pede pelos discípulos e por nós, porque Jesus sabe que nesse mundo nós teremos que combater contra forças muito poderosas. E por isso ele diz, eu rogo por eles que estão no mundo. E nos promete o Espírito Santo. Por isso, você que está comigo nessa hora da misericórdia, peça, vem Espírito Santo, repousa sobre mim, me fortaleça na fé. Vem Espírito Santo de Deus sobre nós, vem Espírito Santificador. Repousa sobre nós, sobre a igreja, sobre todos os cristãos. Espírito Santo, repousa. Manda, Senhor, o Espírito de sabedoria, para que procuremos unicamente a vós, que sois o nosso fim e a razão de nosso viver. Dai-nos o Espírito da sabedoria. Traz unção. Manda, Senhor, o Espírito da inteligência, para que bem compreendamos a vossa santa palavra. Dá-nos, Senhor, o Espírito da inteligência, para que compreendamos a vossa santa vontade, reconhecendo em todas as situações da vida A mão da vossa divina providência repousa sobre nós, repousa sobre todos os cristãos, repousa, Senhor, sobre essa obra Evangelizar é Preciso, repousa, Senhor, sobre todos aqueles que estão com o rádio ligado, repousa sobre nós, Senhor. Vai curar, cure os corações. Hoje é terça-feira e nós rezamos pelos doentes. Cura, Senhor, aqueles que estão fragilizados na fé, aqueles que estão angustiados no sofrimento. Alivia a dor, Senhor. Senhor Jesus, nós cremos e professamos o Teu poder, o Teu senhorio. Então abençoe os remédios. Tocai naqueles que, como disse a filha de Deus, suposto câncer, mas o Deus do impossível curou. Vai, Senhor, manifesta Teu poder. Que a bênção de Deus recaia sobre as roupas dos enfermos, os remédios, a água. Que bebida dada aos doentes leve a cura pela fé. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.